a sura dos enfileirados. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Pelos enfileirados, enfileiras. Pelos repulsores do mal, com força. Pelos recitadores de mensagem. O certo, vosso Deus é único. O Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, e o Senhor dos levantes. O certo, nós ornamentamos o céu mais próximo com um ornamento, os astros. Para custodiá-lo contra todo demônio rebelde. Eles não podem ouvir a corte altíssima e são arrojados por todos os lados. Rechaçados e terão castigo perpétuo. Exceto quem arrebatar algo, então persegui-lo-á uma bola de perfurante. Consulta-os. Quem é mais difícil em criação, eles ou outros seres que criamos? Por certo, criámo-los de barro viscoso. Mas tu te admiras que te desmintam e eles disso escarnecem. E quando lembrados no Alcorão dele, não se lembram. E quando veem um sinal, excedem-se em escárnio. E dizem, isto não é senão evidente magia. Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? Nossos pais antepassados, também? Disse Muhammad, sim, e sereis humilhados. Então haverá apenas um só clangor, e ei-los que olharão estarrecidos. E dirão, ai de nós, este é o dia do juízo. Os anjos dirão, este é o dia da decisão que desmentieis. Ele dirá, reuni os que foram injustos e as suas mulheres e ao que adoravam. Além de lá, e guia-os à senda do inferno. E detende-os, por certo serão interrogados. Por que razão não vos socorreis uns aos outros? Mas nesse dia, eles serão rendidos. E dirigir-se-ão uns aos outros, interrogando-se. Dirão, por certo, sempre chegáveis a nós do lado direito para renegar a fé. Os chefes dirão, mas não ereis crentes. E não tínhamos poder algum sobre vós, mas ereis um povo transgressor. Então, o dito de nosso Senhor cumpriu-se contra nós. Por certo, haveremos de experimentar o castigo. E transviamos-vos, por certo, nós éramos desviados. Então, por certo, nesse dia, eles serão partícipes no castigo. Por certo, assim agimos com os criminosos. Por certo, quando se lhes dizia, não há Deus senão Alá, ensoberbeciam-se. Diziam, abandonaremos nossos deuses por um poeta louco? Não, mas ele chegou com a verdade e confirmou as palavras dos mensageiros. Por certo, havereis de experimentar o doloroso castigo. E não sereis recompensados, senão pelo que fazieis. Exceto servos prediletos de Alá. Esses serão determinado sustento. Frutas, e serão honrados. Nos jardins da delícia. Estarão em leitos frente a frente. Far-se-á circular entre eles taças de vinho de fonte fluida. Branco, deleitoso para quem o bebe. Nele não haverá mal súbito, e com ele não se embriagarão. Junto deles estarão aquelas de belos grandes olhos de olhares restritos a seus amados. Assemelham-se a ovos resguardados. بعض يتساءلون. E uns aos outros dirigir-se-ão interrogando-se. قال قائل منهم إني كان لي قرين. Um deles dirá, por certo, eu tinha um acompanhante. يقول أإنك لمن المصدقين. E dizia, és dos que acreditam na ressurreição. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos julgados? قال هل أنتم مطلعون. Ele dirá, quereis avistá-lo? Então, avistou e viu no meio do inferno. Dirá, por Alá, por certo, quase me arruinaste. E não fora a graça de meu Senhor, seria os trazidos ao fogo. Será que jamais morreremos? Se não aquela nossa primeira morte, e não seremos castigados? Por certo, este é um magnífico triunfo. Então, para recompensa igual a essa, que laborem os laboriosos. Será isso melhor por hospedagem? Ou a árvore de Zakum? Por certo, fizemos-la como provação para os injustos. Por certo, é uma árvore que surge do fundo do inferno. Suas espatas são como as cabeças de demônios. E, por certo, dela comerão e dela encherão os ventres. Em seguida, sobre ela terão mistura de água ebulhente. Depois, seu retorno será ao inferno. Por certo, eles encontraram seus pais descarnados. Então, em suas pegadas, prosseguem impetuosos. E com efeito, antes deles, a maioria dos antepassados descarnou-se. E com efeito, enviamos-lhes admoestadores. Então, olha como foi o fim dos que foram admoestados. Exceto os servos prediletos de Allah. Com efeito, Noé chamou-nos. Então, quão excelentes fomos em atendê-lo. Salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. E fizemos de sua descendência os sobreviventes. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. في العالمين. Que a paz seja sobre Noé nos mundos. إنا كذلك نجزي المحسنين. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. إنه من عبادنا المؤمنين. Por certo, ele era de nossos servos crentes. ثم أغرقنا الآخرين. Em seguida, afogamos os outros. وإن من شيعته لإبراهيم. Por certo, Abraão era de sua seita. إذ جاء ربه بقلب سليم. Quando chegou a seu Senhor com um coração imaculado. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Quando disse a seu pai e a seu povo, o que adorais? Desejais a mentira, adorar deuses em vez de Allah? Qual o vosso pensamento acerca do Senhor dos Mundos? Então ele deu uma olhada nas estrelas e disse, por certo, estou doente. Então voltaram-lhe as costas, fugindo. E foi ter sorrateiramente com seus deuses e disse, não comeis? Por que não falais? E foi ter sorrateiramente com eles, batendo-lhes com a destra. Então eles se dirigiram a ele, diligentes. Disse-lhes, adorais o que esculpis. Enquanto Allah vos criou, e ao que fazeis? Disseram, edificai para ele uma edificação e lançai-o no inferno. Desejaram armar-lhes insídias, então fizemos-los os mais rebaixados. Ele disse, por certo, vou aonde meu Senhor me ordena. Ele me guiará. Senhor meu, dadiva-me com um filho dos íntegros. Então, alviçaremos-lhe um filho prudente. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. E quando atingiu a idade de labutar com ele, este disse, ó meu filho, por certo vi em sonho que te imolava. Então, olha, que pensas disso? Ismael disse, ó meu pai, faze o que te é ordenado. Encontrar-me-ás entre os perseverantes, se Allah quiser. فلما أسلما وتله للجبين. E quando ambos se resignaram, e o fez tombar com a fronte na terra. Livramo-lo. Chamamo-lo, ó Abraão. Com efeito, confirmaste o sonho. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, essa é a evidente prova. E resgatamo-lo com imolado magnífico. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Abraão. Assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes. E alvissaramo-lhe Isaac como profeta entre os íntegros. E abençoamo-lo e a Isaac. E na descendência de ambos, houve quem fosse benfeitor e quem fosse um declarado injusto com si mesmo. E com efeito, nós fizemos mercê a Moisés e Arão. E salvamos-los a ambos e a seu povo da formidável angústia. E socorremos-los, então foram eles os vencedores. E concedemos-lhes o livro Assaz Evidente. Guiámo-los a senda reta. Deixamos esta bênção sobre ambos na posteridade. E a paz seja sobre Moisés e Arão. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, eram ambos de nossos servos crentes. E por certo, Elias era dos mensageiros. Quando disse a seu povo, não temeis Alá? Invocais Baal e deixais o melhor dos criadores. Alá, vosso Senhor e o Senhor de vossos pais antepassados. Desmentiram-no, então serão trazidos ao castigo. Exceto os servos prediletos de Alá. E deixamos essa bênção sobre ele na posteridade. E a paz seja sobre Ilyasin. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes. E por certo, Lot era dos mensageiros. Quando salvamos e a sua família a todos. Exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás. ثم دمرنا الآخرين. Em seguida, profigamos os outros. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. E por certo, passais por eles ao amanhecer. وبالليل أفلا تعقلون. E à noite, não rasgais. وإن يونس لمن المرسلين. E por certo, Jonas era dos mensageiros. إذ أبق إلى الفلك المشحون. Quando fugiu no barco repleto. فساهم فكان من المدحضين. Então ele tirou a sorte e foi dos refutados. فالتقمه الحوت وهو مليم. Então a baleia engoliu-o enquanto merecedor de censura. فلولا أنه كان من المسبحين. E se não fora ele dos glorificadores. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Haveria permanecido em seu ventre até um dia em que serão ressuscitados. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Então deitamo-lo fora em ermo lugar enquanto indisposto. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. E fizemos brotar sobre ele arbusto de yaqtin. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. E enviámo-lo a 100 mil homens ou mais. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Creram em Alá e fizemos-los gozar até certo tempo. Então consulta-os. São de teu Senhor as filhas e deles os filhos? Ou criamos nós os anjos como seres femininos e eles foram testemunhas disso? Ora, por certo, entre suas mentiras dizem: Alá gerou e por certo, são mentirosos. Escolheu ele as filhas de preferência aos filhos. Que há convosco? Como julgais? Então, não meditais? Ou tendes evidente comprovação? Então fazei vir vosso livro, se sois verídicos. E fizeram entre ele e os jins parentesco, e com efeito, sabem os jins e serão trazidos ao castigo. Glorificado seja lá, acima do que alegam. Exceto os servos prediletos de Alá. Então, por certo, vós e o que adorais? Não sereis sedutores de ninguém contra ele. Exceto de quem sofrer a queima do inferno. E os anjos dizem, E não há ninguém entre nós que não tenha posição determinada. Por certo, somos os enfileirados. E por certo, somos os glorificadores. E por certo, eles diziam: se tivéssemos uma mensagem dos antepassados, seríamos os servos prediletos de Allah. E renegam-na, então, logo saberão. E com efeito, nossa palavra antecipou-se a nossos servos, os mensageiros. Por certo, eles serão os socorridos. E por certo, nossos exércitos serão os vencedores. Então volta-lhes as costas até certo tempo. E enxerga-os na derrota. Então, eles enxergarão ter triunfo. E apressam eles nosso castigo. Então, quando ele descer a seus arredores, que vil será a manhã dos admoestados. E volta-lhes as costas até certo tempo. E enxerga sua derrota. Então, eles enxergarão teu triunfo. Glorificado seja teu Senhor, o Senhor do poder, acima do que alegam. E a paz seja sobre os mensageiros. E louvor a Allah, o Senhor dos mundos.